Mas no, não estamos falando de pipi suína? É que também tem RNA. Tem RNA. Aviário. Ah, e custou, custou não. Formas de contagem. Assistindo os três porquinhos. assistindo o programa do Chaves ou alguma novela mexicana. Baby. Baby, o porquinho da. Porcaria. Porcaria. Ou através de um contato direto com o Acre, se você conseguir achar. Você tem um contato direto com o Acre. Não... Será que se eu fizer uma casinha de tijolos, o porquinho vai conseguir entrar? Lobo, seu babaca. Não, mas nesse caso. O nesse caso. Já tá dentro e você nem viu. Sai, opa, sai fora. Mas nesse caso o vilão. Nesse caso o vilão é o porco. Se o lobisomem morder um porco também, vai ter um. Não era lobo mal. Essa notícia é verdade. Notícia! Então vai. Tipo, um molequinho, ele tinha dado ele como morto. Só que aí no velório dele, ele tava vivo, você viu isso? Ele tava vivo no velório dele. Daí o cara que tava mostrando essa entrevista, acho que eu vi na MTV. É tipo um programa de humor. Aí o cara falou assim, eu já vi métodos pra fugir do Michael Jackson, mas esse foi o mesmo. Mas não foi só você que teve pensamento idiota, não. O ministro da... O ex-ministro da Saúde, o ex-candidato lá, José Serra, também deu uma declaração bem feliz, né, sobre a gripe suína. Ele disse que pra, no começo da gripe suína, assim, ele disse que pra não pegar a gripe era só não, quando o porquinho espirrar, não chegar muito perto dele. Eu ainda tô com a Marta Suplicy. Um ex-ministro da Saúde falar isso. Eu ainda tô com a Marta Suplicy. Relaxa e goza. Vai lá em cima, você viu a festa que vai ter? Qual? Montou um flyer. DJ, porquinho, alguma coisa assim. Tem uma piada boa, Por que que a mudinha só se masturba com uma mão? Por quê? Porque fala dela geme. Que paia, véi. Pra aproveitar o engate. O que que aconteceu com o pintinho que foi ciscar e tinha o pé virado pra trás? Saiu correndo. Agora eu quero. Tirem o microfone desse ser humano. Já que tá rolando. E o que que aconteceu com o que foi peidar e tinha o cu relaxado? Virou do avesso. Ah! Deixa eu contar uma também, aproveitar no embalo. Não. O cara tava no clube, né? Aí tá, fala, não, vou nadar, né, de boa. Tá, tirou a roupa, sunguinha lá, pai, tal, chegou na beirada, olhou assim pra piscina, vou dar um mortal. Ele olhou assim pra piscina, virou de costa, preparou o mortal, a hora que ele olhou pro lado assim, tava o Batman do lado dele. Aí beleza, né, não, demorou, pegou e deu mortal, os dois. Qual que é o nome do filme? Não sei. Mortal com Batman. Essa é boa, essa é muito boa. Aqui, ó. Mortal Mortal Kombat. Valeu, galera. Lembrei de uma muito legal do Batman. Bêbado saiu tarde da rua, né? Tá lá andando perto de um cemitério bem escuro. Ah, essa é ótima. Eu sempre rio dela quando eu tô bêbado. Então ele vê uma freira vindo em direção a ele. De repente ele começou a bater na freira, bateu, e a freira sem reagir, gritando, ele bateu. Olha que a freira desmaiou, ele deu só aquele chute pro ar. É ar, Batman! Foi embora. Eu tenho uma boa de bêbado. É ar, Batman! Eu tenho uma boa de bêbado. Não, deixa eu contar, senão eu vou esquecer. Tinha uma caminhonete parada assim, né? E era aquelas caminhonetes 4x4, né? Aí ele chegou lá atrás da caminhonete, olhou lá, tava assim, 4x4. Ele catou uma pedra no chão e riscou na caminhonete. 16. Aí, né, aí o bêbado foi embora, o dono chegou lá, né. Ó, mas que bosta, né, arranhar minha caminhonete. Foi lá e mandou consertar, né. Não é Transformer, caminhonete, velho. Daí tá, chegou no segundo dia, o bêbado saindo lá.